vai ser hora de partir. Vou sair e vou voltar, voltar a ver-te sorrir. E quando aí chegar, vai ser hora de partir. Vai ser hora de partir. Vou sair e vou voltar, voltar a ver-te sorrir. E quando aí chegar, vai ser hora de partir. O segredo atrás da porta e atrás do teu sorriso é a graça dos teus olhos, que para mim são paraíso. O segredo atrás da porta de um sorriso. Vou sair e vou voltar, voltar a ver-te sorrir. E quando aí chegar, vai ser hora de partir. Vou sair e vou voltar, voltar a ver-te sorrir. E quando aí chegar, vai ser hora de